boca da minha. Seus olhos fechados são o meu maior momento de silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passem em mim, igual ao vento que toca as gotas de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Asas, meninas, arroz.